Senhor está sobre mim, ungiu-me para pregar boas novas. Aos mansos trago a restauração, liberdade aos cativos, vem a salvação. Regozijar-me-ei no Senhor, minha alma se alegra em teu amor. Vestes de salvação me cobrirão, manto de justiça em ti meu coração. Aos tristes um ornamento por cinza, óleo de gozo, alegria que brilha. As árvores de justiça, plantação do Senhor, edificam o que era dor, trazendo amor. Regozijar-me-ei no Senhor, minha alma se alegra em teu amor. Vestes de salvação me cobrirão, manto de justiça em ti meu coração. Na terra vida nova brotará, germinar. O Senhor fará justiça e louvor para todas as nações, exaltando seu amor. Regozijar-me-ei no Senhor, minha alma se alegra em teu amor. Vestes de salvação me cobrirão, manto de justiça em ti meu coração. Português e worship, português e worship, português e worship.